Nós temos o dever de preservar o nosso património e funcionamento das infraestruturas do nosso concelho. Já os demais problemas de funcionamento da Igreja Católica Apostólica Romana, associados ao culto, merecem o nosso desinteresse. Por isso, Sr. Presidente, para que não restem dúvidas, prezo a sua confiança de que as fábricas da Igreja saberão muito bem dividir o dinheiro e onde gastar, mas acredito que foram tomadas as devidas previdências e o protocolo que vai realizar não deixará espaço para dúvidas. O PS é o primeiro a afirmar que as paróquias não são juntas de freguesia, este dinheiro pertence aos esforços contribuintes e não compete à Santa Igreja gerir. Dizem os textos sagrados em Mateus 22, 21, a César o que é César, a Deus o que é Deus, a palavra da salvação.